EA Antenna Web. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Arts, aqui no canal da Antena Web, edição para esta quinta-feira, dia 12 de junho de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai ser muito especial. Vai trazer até aos nossos ouvintes, para já, dois momentos muito curiosos, separados por um pequeno intervalo no nosso Electronic Arts. Primeiro, a peça Laughter in Time, de 1985, dos Club Moral. Logo depois, uma pequena peça de cerca de 2 minutos, de Joseph Anton Reed, Leonce e Lena, de 1983. Este senhor alemão vai pôr sintetizadores a comunicar entre eles. Mas sintetizadores, bem, muito, muito aprimorados. E muito mais para a altura, não é? Há 31 anos atrás. Estas peças serão separadas por um pequeno bloco publicitário. Coisa muito pequena. Boa noite, ouvinte. Volto aqui a pouco para a última intervenção. agora, não é? Por favor. Bom, por favor. Só mais um pedacinho. Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta Salada Musical com Vândaro Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Vielleicht. Aber auch nicht. E pronto, ouvintes, cá estamos para a última intervenção do nosso Electronic Arts. A edição de hoje, deste dia 12 de junho de 2014, vai trazer-nos Vox, uma composição de 2005, de Maya Ratakj. É um nome estranho, difícil de dizer, nem sequer se estarei a dizer corretamente ou não, provavelmente que não, mas Maya, seguro que sim, Maja, é como se escreve, Maya Ratakj. Exatamente, assim estará mais correto. Maya Ratakj, que nos traz este Vox, composição de 2005, portanto recente, é uma das composições grandes que passam no nosso Electronic Arts. Electronic Arts, que se despede por aqui e regressa na próxima quinta-feira. Aliás, regressa apenas na quinta-feira, na primeira quinta-feira de julho, já que nos próximos dias 19 e 26 não há emissões no grupo Antena Web. Fique bem ouvinte, boa noite e até de hoje a 3 semanas. Maya Ratakj com Vox. Thank you. will tell me all about. EA Antenna Web.